Thank you. We're the Cantina Band. If you have any requests, shout them out. Play that same song. All right, same song. Here we go. A gente já tá numa era bem comum assim de a gente ter os chamados remakes, né? A gente vai, vira e mexe, aparece um novo por aí. Mas eu queria saber de vocês, qual é o pior remake que vocês já viram na vida, assim? Pode ser um filme nem grandes coisas, um filme que você nem gosta, mas Carrie. Quando você viu... Tá certo, já entendi. Desculpa, não consegui nem pedir desculpa. Não, mas é, o jeito é esse aí. Mas você gosta, por exemplo, você gosta do Carrie original? Eu acho o Carrie original do c****. Aqui, esse aí, o último aí que saiu é meio ofensivo, né? Eu não vi. Eu sempre fico com o pé atrás com tudo que é adaptado do Stephen King, sabe? Porque eu nunca li Stephen King, mas tudo que eu já vi dele e pelo que falam dele, eu me recuso a acreditar que ele escreveu essas histórias que saíram no cinema ou em seriado. Tem isso também, né? Deve ser o autor mais adaptado e menos compreendido. Sim, é o que falam mesmo, que ele é o autor mais mal adaptado de todos os tempos. Ah, tanto que tem a polêmica, né, do Kubrick com o Iluminado, né? Aliás, ele odeia o Kubrick por causa disso, né? Porque adaptou o livro de totalmente diferente. Eu acho o filme, o Iluminado, horrível. Nunca li, mas o filme, o pessoal fala que é um filme de terror, tem medo do Jack Nicholson. Eu olho o filme e eu acho... Não, sério mesmo que as pessoas tiveram medo disso? Ah, não é terror, mas, pô, eu gosto do filme, é um filmão. Eu acho também por outras qualidades. Mas não é essa pergunta, a pergunta não é sobre o Kubrick. Quero saber... Quarentena, adaptação americana do espanhol Hack. Ah, sim. Cara. Ah, Quarentena é doido demais, hein? Eita, não. Não vamos chegar no consenso aqui, pelo jeito. Mas, espera. Ele tá falando do Hack. O Hack é legal, a Quarentena é ruim, não é isso? O Hack é muito bom. O Hack é o latino, não é? É espanhol. E o Quarentena é aquele com a menina lá do Exorcismo de Emily Rose. Isso, é fez série de uma dois, série de TV cara. Também. Ah, eu faço. Dexter, né? Isso. O Hack fala em espanhol, o Quarentena fala inglês. Isso. Eu adotei uma política de não ver mais nada, nenhuma adaptação americana de algo que eu já tenha visto e gostado. Vide agora o The Returned, né, que saiu no Netflix, que é um remake do Les Revenants, que é uma série de zumbis francesa, né? Inclusive, muitíssimo indicada pelo próprio Stephen King, né? Falando que o protagonista do seriado dava arrepios nele. Olha, eu não sabia, porque eu vi que tem uma série na XN, eu acho, que chama... Putz, eu não vou lembrar, mas o esquema parece parecido também, que alguns mortos começam a aparecer de novo aí a vida. Uhum. Eu pensei que fosse alguma coisa assim, algum tipo de remake dele, ou não. Apareceram vários assim, cara, mas nenhum se compara ao Les Revenants, não, o original francês. Mas, Thiago, você viu Vanilla Sky? Eu vi Vanilla Sky e vi... Vanilla Sky. O Abra Los Ojos, que é o original. Não vi. Abra Los Ojos é bem superior, cara. Tá aí uma dica, viu, Miro? Tinha Netflix até há pouco tempo, viu? O original, que é do... Eu também é do... Deus, qual é o nome do diretor? Vou ter que puxar. Eu não lembro agora. Cabeça também eu não lembro. Enfim, esse é um bom exemplo, eu acho. Mas e aí? E você, Marcelo? Eu até gosto do Vanilla Sky, mas o Abra Los Ojos é bem melhor, né, cara? Não tenha dúvida. E assim, você quer saber... Bons exemplos, péssimos exemplos, não, tem que ter visto exemplo. Os dois. O pior. Pior remake, assim, de um filme que você não necessariamente gosta, mas que você acha que, sei lá, se você fosse falar. Por exemplo, o Matheus falou: ele gosta de Carrie, detesta a versão remakeizada aí, agora com a Hit Girl aí. Uh-huh. É a Chloe Moretz, isso. Putz, cara, deixa eu lembrar aqui. É que eu geralmente eu evito ver remake, cara. Eu tenho um ódio no coração de remake absurdo. Por exemplo, o Old Boy não quis nem passar perto, não, cara. Eu tenho. Em dúvida, eu só não interrompi o Thiago antes, que eu fiquei em dúvida entre Carrie e Old Boy, cara. Ó, então tá, eu vou lembrar de uma aqui que é Psicose, cara, puta. Que pariu, cara. É claro que é um remake. O problema é que é um remake quase quadro a quadro. E aí... É praticamente quadro a quadro, cara. Mas aí você percebe... O roteiro é praticamente é o mesmo que o Gus Van Sant seguiu, cara. Mas como ele conseguiu fazer um filme merda de Psicose? É muito ruim. É absurdamente ruim o filme. E assim, o cast, a escolha de atores, cara. É tenebroso. É incrível você pensar que é o mesmo roteiro. Eu gostaria de ver um remake de alguns filmes de terror, né? Antigos para uma linguagem atual, sabe? Porque esses filmes de terror antigos são clássicos, mas eles não causam mais medo hoje em dia. Olha, mas já teve alguns casos. Por exemplo, o meu pior remake é um filme de terror dos anos 70 chamado Homem de Palha, que foi feito um remake com Nicolas Cage. Cage, que aqui no Brasil chegou como O Sacrifício. A Nicolas Cage, né, é um filme muito merda, cara, assim, O Sacrifício. E eu acho que o Homem de Pare, se vocês não assistiram, eu recomendo fortemente que assistam, cara. Ah, ele é um filme com terror psicológico dos anos 70, tem o Christopher Lee no elenco, é demais, assim. Acho que mais um remake, cara. Não é, tá, o Nick Cage tem a sua grande parcela de culpa, mas mesmo se não fosse ele, cara, ia ser um filme bem, bem mal. Salve-se pelos últimos 20 minutos aí que o Nicolas Cage resolve se vestir de urso e começa a descer a porrada na mulherada de uma ilha lá. Caralho. Nossa senhora. Nicolas Cage vestido de urso, cara, que bizarro. Dando porrada em mulher, hein? Ah, mas não, por exemplo, mas aí, e Thiago, tem outros exemplos de filmes de terror que o pessoal resolveu fazer, vou fazer o remake disso aí, deu merda. A Casa de Cera, por exemplo, que é um filme do fim dos anos 60. É, eu nunca vi o original, né? Eu lembro, faz muito tempo mesmo que eu vi A Casa de Cera, e na época eu achei divertidinho, sabe? Mas eu não sei se... A Casa de Cera é o da Paris Hilton? É ele mesmo. Nossa, eu acho ele tenebroso, cara. Eu acho o problema da cena da Paris Hilton é que ele te tira do filme totalmente, cara. Porque aí você fala, porra, não é um personagem, é a Paris Hilton. Mas o que o Thiago falou também tem uma importância. Eu lembro de eu ter assistido há algum tempo 13 Fantasmas, que teve uma refilmagem também. O original, que é com Vincent Price, eu ficava olhando assim e falei, caramba, as pessoas se apavoravam, se tinham algum tipo de relação com medo com aquilo, que é, dava pra ver claramente que era uma caveira segurada por fios de nylon, sabe? Mas talvez é a marca mais simples do cinema, né? Ah, questão de época. Por exemplo, vou pegar um exemplo que eu acho bom, que é o Nosferatu. Nosferatu, acho que as duas versões são bem eficientes. Prefiro a versão clássica, a original, mas eu gosto daquela versão dos anos 70 também. E ela pra mim faz sentido, assim. Se você pegar na época, porra, o Nosferatu era aquele de 1922, cara. Porra, ele é sinistraço, cara. Acho que tem até bons exemplos, assim, mas eu acho que nunca é superior ao original. Eu gosto, por exemplo, o Thiago Miro aí falou sobre os remakes, um remake americano, né, do original do espanhol. No caso, eu pego o Ringu, né, que é o chamado japonês. Eu gosto muito do japonês e gosto bastante do americano. Eu também, verdade. Eu só tô na fila pra ver o original japonês. O americano verdade. Eu gostei muito, mas eu nunca vi o japonês pra comparar ainda. Ele pega mais psicológico, né, bem mais, na verdade. Não, esse que é o foda do cinema de terror japonês, cara. O cinema de terror asiático inteiro, né, porque aquele espíritos também, se eu não me engano, é da Indonésia, né? Ah, esse aí é o da câmera. Porra, ali é um terror de fase do mundo mesmo. Olha, eu até tava comprando esse filme até o momento que o cara quebra a porta do banheiro lá pra escutar o travesti sentado no vaso. Eu falei, não, esse filme eu não aguento mais, eu acho que eu vou desistir. Mas esse filme, esse Espíritos é sinistro, cara. Eu assisti tem uns 10 anos e eu sou cagado só de lembrar até hoje. É, o travesti também era cagado. Eu acho que é o filme de terror assim que mais me deixou assim destruído na minha vida inteira. Ele é eficiente em muitas maneiras. O jeito assim que a trama se conclui, aquela coisa dele do personagem ficar mudando de peso e a solução disso, eu acho muito legal. É, realmente. A cena final dele constatando o que era de verdade, Rapaz. Você fica maluco, cara. Isso aí, mas vamos ver, né? Remake vai ter muitos, assim, ó. Por exemplo, vai ter um outro remake de Ben-Hur aí ano que vem. Que mais que tá marcado? Eu vi um assustador, cara. Parece que vai ter uma espécie de remake de 1980. De romanceado, cara. Vocês viram isso? Defina romanceado. Cara, água com açúcar. Ah, tá. Aí é foda. Imagina, pra fazer um remake, cara, bom, né? Com a qualidade técnica boa, sem aliviar, aí perfeito, cara. George Orwell encontra o Nicholas Sparks, né? É, cara, por aí. Não, o original é ruim, velho. O filme é ruim. Falamos dele no filme no cast passado. Depois você ouve, Thiago. Aqui é o Thiago Leiro Tigre. Aqui é Marcelo Zagnoli. Aqui é Matheus Dess. E aqui é Thiago Miro. E você está ouvindo mais uma vez o TigreCast. Este programa é o apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br. Em primeiro lugar, Thiago Miro, bem-vindo aqui à gravação. Muito obrigado, rapaz. Obrigado pelo convite. É, por favor, se apresente aí pra quem não te conhece, de onde você é, pra onde vai, pra onde fica, qual a resposta do universo e tudo mais. Vamos lá. Qual o sentido da vida? Falar. Né? Eu me chamo Thiago Miro, eu sou de Olinda, Pernambuco, e eu estou aqui provavelmente porque eu administro um site chamado Mundo Podcast, que é a partir de onde eu me envolvo com todo esse mundo de podcast bonito. O Thiago tem uma das vozes mais características do podcast, junto com o PH Santos, eu acho. É, ele tem um sotaque forte, eu tenho a língua presa. Então é isso aí, Thiago. Muito obrigado por ter aceitado esse convite, cara. É uma honra ter aqui você participando aqui com a gente. Cara, a honra é minha de estar no meio de gente que entende de cinema. Eu já vou dizer que não é minha especialidade, mas eu me esforço. É, aqui, mas você é um apreciador, né? Isso que é importante, né? É isso, eu não entendo de cinema, eu gosto de ver filme. Não, ok. Olha, a gente, no final do cast, a gente vai avaliar essa ideia de novo, viu? Porque, bom, pelo menos comigo aqui, eu já separei uns aqui que eu mesmo deu vontade de me bater, cara. Eu também fui. Eu fui olhar aqui algum. Eu joguei assim, tipo, filmes fodões de todos os tempos. Caraca, eu nunca vi isso, nunca vi isso. Nossa, eu nunca vi isso. É, cara. É, pra quem não se ligou ainda, a gente tá aqui revisitando um tema do Tigcast número 28, que é o Todo Mundo Viu Menos Eu, né? Onde a gente falou assim de filmes na época que cada um dos participantes não tinham assistido. E pra quem quiser ouvir lá, eram filmes assim que nós consideramos que são aqueles, não necessariamente o clássico, mas sabe aquele filme assim que você sabe que deveria ter visto, mas não viu? E todo mundo, quando alguém fala assim, ah, lembra daquele filme, daí você tem que ficar quietinho e tal, que você, ou você mente, falando, não, puta, realmente aquele filme é demais, né? Não, e o bom é que ouvindo o podcast, você não precisa ter visto o filme pra saber falar sobre ele, né? Tem isso, né? Você abre lá uma abinha no Wikipedia e tal, não sei o que, sabe? Ah, uma coisa que eu falo, assim, que gravando podcast, editando podcast principalmente, eu já acabo não vendo muita coisa, porque eu acabo gastando aí 2-3 horas por dia, pelo menos, pra editar os programas, aí eu fico sem tempo. Aí eu me obrigo a ver algum filme a cada pauta nova. Bom, vamos começar aqui, vamos fazer a nossa primeira rodada? Vamos começar com você, Marcelo Zagnoli. Então tá. Não, primeiro a gente tem que definir algumas regras aqui. A gente vai pro nível hard, como é que é? Não, começa do soft, vai pro médium, daí o último hard. Não, eu vou só com o pé na porta e voadora no peito. Ah, apesar que os meus que eu separei, tudo é nível hard aqui, cara. Então vai menos hard, médio hard, mais hard, vai lá. Então tá, ó. Então aqui eu vou pra um que é assim... Cara, todo curso de cinema que eu fiz, todos os professores bateram na tecla. É imprescindível você ver esse filme pra entender um dos estilos, um dos mais famosos estilos do cinema, que é o Western. E esse filme, inexplicavelmente, eu não assisti e eu tenho ele aqui, cara. Rastros de Ódio, cara. Puta que pariu. Rastros de Ódio, The Searchers, em inglês, né? Exatamente. Clássico aqui do John Ford, cara. Todo, assim, todo cinéfilo que se preze, todo professor meu, conheço até professor que elegeram esse filme como assim, um preferido deles, cara. Assim, estudando mesmo sobre cinema, lendo, muita gente fala que é um filmaço, é imprescindível assistir esse filme, e eu não vi. Você acha que não viu por quê nesse meio tempo aí? Porque eu sou burro, cara. Eu sou só burro. Por isso, cara. Não tem explicação, cara. Eu tenho um aqui, ó, tá aqui na minha mão. Tá aqui ele aqui, ó, lindão, bonito, e eu não vi. O meu nível hard de não ter visto alguns filmes é tão extremo, cara, que todos que eu vou citar ao longo do cast, eu tenho em casa e não vi, cara. Tem uns que estão lacrados aqui faz mais de um ano. Cara, é uma vergonha, tô envergonhado. Tá certo, mas e aí, quem que pode falar desse filme? Porque eu também não vi! Eu também não! Ih, cara, o negócio tá... Eu vou pra um lado pior ainda, porque eu nunca nem ouvi falar desse filme. acho que o Thiago ganhou essa rodada, hein? O Thiago Miro. Não, porque eu conheço. Sério, mas é o programa. Não, sabe aquele filme? Esse é o típico filme, assim, que você já ouviu falar pra caramba. Você sabe quem dirigiu, sabe que tem o John Wayne no elenco. Você sabe o que acontece com o John Wayne no fim do filme, mas... você sabe o que, no caso, né, que acontece com os personagens no fim do filme, mas ainda assim a gente sabe da importância e por quê? Por que, que ele ficou pra trás, assim, pelo menos pra você, o Matheus? Cara, não faço ideia. É muito estranho você estar falando desse filme, porque não tem nem 2 semanas que uma professora minha levou esse filme pra sala sala de aula e falou, gente, assistam esse filme, não sei o que, ele é demais. E se alguém de vocês quiser muito assistir esse filme, eu até empresto, assim. Aí pensei, pô, acho que eu vou pegar esse filme emprestado, né? Ah, não, mas eu tô com muita coisa pra fazer. Qualquer dia desse eu assisto. Esse é o problema, qualquer dia desse, né? Qualquer dia desse a gente não sabe se é amanhã, semana que vem, mês que vem, quem sabe, né? E você, Marcelo, só porque você é burro mesmo, então foi uma boa definição, cara, não... eu gostei. Não, cara, por eu ter o filme aqui, esse aqui eu sei que tem muito tempo, que é uma versão em DVD, foi uma coleção que saiu da Folha. Então, assim, eu sei que eu tenho ele, cara, sei lá, mais de 5 anos que eu tenho esse aqui. E tá aqui, empoeirando aqui, sabe? Um absurdo, não vergonha. Não tem desculpa, cara. Hoje em dia não tem mais a desculpa de que, ah, eu não consegui encontrar, esse filme é difícil de achar. Não, não tem mais. Não é, cara, ele tá aqui 5 anos. É verdade, anos, cara. Ele tá aqui há 5 anos, cara, não tem desculpa. Se eu tivesse comprado ele, sei lá, um mês aqui, falar, porra, não achava ele e tá, tal, achei agora, mas sei lá, não deu tempo, mas não. Tá 5 anos aqui, cara. Indefensável. Provavelmente nem vai rodar, né? Não fala isso não, cara, tem que rodar. Se for qualquer coisa, a gente coloca aí no programa pra repetir, pra conversar só por obrigação. Não, isso aqui ele tá na lista. Ele tá na lista pra vê-lo em breve. Agora é tua vez, Matheus, vamos lá. Qual que é o teu mural da vergonha aí? Eu vou continuar na linha de clássicos aí do Marcelo e já vou dizer aqui que eu nunca vi Casa Blanca. Pesado também, pesado. Olha, Casa Blanca não é dos meus filmes favoritos, viu? Mas eu já assisti. Isso aí, pelo menos. Eu também já assisti. E esse é um dos mais leves da minha lista, hein? Eu acho um filme bem superestimado. Eu acho assim, tem a sua importância histórica, tem alguns diálogos, mas assim, sabe, nada demais, nada que justifique toda a fama, todo o auê que existe, né, em torno dele. Você usa a idade como desculpa, Matheus? Porque o Matheus aqui deve ser o mais novo da turma, né? Você tem quantos anos mesmo, Thiago? Eu tenho 28. Então ele continua sendo mais novo aí. Tô invicto. Mas, cara, eu te entendo, cara. Filmes antigos, eles são clássicos, mas dependendo da sua disposição, você não consegue mesmo, não, cara. Ver, não... Vai ver O Vento Levou, cara. É um filme, é um clássico, mas 10 mil horas de filme, não dá. Eu não vi ainda. Pegou ainda dos meus próximos aí. Eu vou ter que trocar minha lista aí também. Não, eu não vou falar disso, não se preocupa. Mas realmente é um dos clássicos, né? Humphrey Bogart no elenco, com a Ingrid Bergman. Esse não é dos mais longos, viu, Thiago? Ele tem 100 minutos, um pouquinho mais de 100 minutos, né? Realmente, naquela época, tinha alguns filmes assim, como você citou mesmo, O Vento Levou, que tem acho que 3 horas e meia. O Ben-Hur, né? Ben-Hur também é longo. Ben-Hur. O Violência no Telhado, que a gente falou outro dia, também tem 3 horas de filme. Tem alguns clássicos de Hollywood que eles colocavam mesmo película lá. 2001, filme longo também. Lawrence da Arábia. Putz, cara, são filmes assim que você... Não, você tem que falar assim, não, estou disposto a ver esse filme. cara. E claro, né, tem a questão da linguagem, que já falou várias vezes, do ritmo. Pegar um filme com Casablanca, pô, um filme de 42, né? Já tem a certa idade. Você pega outros filmes com Humphrey Bogart, como O Tesouro de Sierra Madre, O Falcão Maltês, fazer comparações aí com os filmes de hoje, você vai ter uma surpresa, né? Claro que não se for comparar, por exemplo, com Transformers, que daí já é outra história, outro nível de corte, outro nível de ritmo, mas enfim. O Casablanca hoje em dia eu encaixaria como um filme pra quem realmente quer entender de cinema, quem quer estudar arte e tudo. Cara, se você só quer se divertir mesmo, não, acho que não dá mais, não. Nisso eu concordo também. Acho que assim, pra diversão mesmo, mesmo pra filme antigo, tem outros que cumprem melhor essa função. Sei lá, assim, um estilo diferente, mas... sei lá, Cantando na Chuva, sabe? Assim, talvez se encaixaria melhor nessa descrição. O Casablanca não, Casablanca não tem nada. É aquele amor, água com açúcar, sabe? Nada demais. É um drama, né? É um drama que tem, como o Marcelo já falou, tem as frases clássicas, né? Toque de novo, sim, Sam... Sim. Dos todos os bares em toda a África, logo você tem que entrar logo no meio, e por aí vai, esse tipo de coisa, né? E tem assim, tem ecos na cultura pop. Eu lembro até de um episódio dos Simpsons, que eles acham um rolo de filme lá que tem o final original de Casablanca, e umas coisas assim, sabe, umas bobagens assim, que vale, acho que vale a pena, viu, Matheus, Thiago, vocês dois aí têm assistido o filme, assistiriam o filme, talvez assim, mais pelo valor histórico, mas é que eu teria que rever também, que faz anos que eu não vejo Casablanca. Eu lembro de eu ter gostado desses momentos. Lembro que a fotografia preto e branco colocou muito assim na história. E eu acho que vale a pena, pelo menos, se você gosta de cinema, assim, se você quer, quem tá ouvindo aí, quer entender a história do cinema, você tem que pegar certos momentos assim. Não, não se você não conseguir pegar aquele período todo, afinal de contas, a produção hollywoodiana é gigantesca, a produção europeia de cinema também é outra enormidade, você não vai conseguir ver tudo. Mas em algumas coisas eu acho que vale a pena você perder o... Olha, perder tempo não, você ganhar o seu tempo. Investir, exatamente. Esse é um dos que eu tenho muita vontade de ver, sabe? Mas eu ainda não arrumei aí um momento certo. Não arrumou tempo pra investir. É. Escolhi esperar, é. Legal, agora... Você, Thiago Miro, vamos lá. Cara, pra começar, eu vou começar pegando pesado, porque depois eu vou pegar mais pesado ainda, né? Eu nunca vi nenhum da série do Indiana Jones. É sério isso? Cara, eu nunca vi, eu não sei. Olha aí. Por questão de oportunidade, eu por estar passando na TV e eu nunca parei pra ver, eu ia atrás do torrent, de um DVD. Eu nunca vi Indiana Jones, cara. Ai, meu coração. Olha, doeu. Thiago, oi. Eu não sei se eu tô revoltado, Thiago Miro. Eu não sei se eu tô revoltado ou se eu tô aliviado, porque esse também tava na minha lista. Esse bando de paternista! Todos os alunos criados a leite com pera! A ovo maltino! A pão com mortadela! Olha aí. Não, coisa cara, assim. Não, você tá muito errado, meu Deus. Você só viu o reino da caveira de cristal, cara. Nossa, cara, qual é o seu problema, Matheus? Tudo que eu sei de Indiana Jones é que é o Harrison Ford vestido de arqueólogo tentando matar alguns nazistas. Parou aí o meu conhecimento. Realmente, esse tema se repete durante os três filmes, menos o último, né? Que ele vai lutar contra russos, né? Mas enfim. É, vamos lá, Matheus, vamos lá. Senta aqui, rapaz, vamos conversar. E conheço também aquela cena da bolona gigante, né? Que é repetido em uma porrada de desenho animado. Também, faz parte da... realmente, Indiana Jones faz parte da cultura pop. Ô, Thiago, sabe qual a cena que eu lembro do Indiana Jones, cara? Essa cena passou num domingo à tarde, cara. A cena daquele sacrifício que o cara arranca o coração do outro e fica batendo na mão e... Sabe? Eu lembro que isso passou à tarde, cara. Não tenho ideia dessa cena. É, já levou spoiler na cara. Aí, uma coisa que eu... Outra coisa que eu ia perguntar. Matheus, qual que é o teu nível de spoiler nesses filmes? Ah, é verdade, cara. Vamos tentar nos ater alguma coisa? Não, aguarda isso. Eu quero saber só se ele é salvo de spoilers, se ele conseguiu salvar esse spoiler. Na verdade, eu tenho uma referência, a mesma referência que o Miro teve, assim, de, é o Han Solo contra nazistas com roupa de arqueólogo. E você, Thiago, qual que é a sua segurança de spoiler? Você já sabe de tudo dos filmes, Tate? Você sabe como é que eles terminam, esse tipo de coisa? Não, como termina, eu não tenho ideia. Não tenho ideia do que é a caveira de cristal. Mas eu tô de boa, velho. Não, spoiler não estraga história pra mim, não. Esse tipo de filme, assim, é o tipo de filme que eu aceito tomar spoiler porque eu sei que eu que tô errado, sabe? Eu sei, velho. Vocês não vão levar spoiler de mim, mas é que assim, hoje em dia na internet... É aquela coisa, né? Tá certo que ninguém, talvez ninguém fale do final de Indiana Jones, porque o filme já tem seus 30 anos aí, e supõe-se que todo mundo já viu. Mas fazendo um paralelo idiota, por exemplo, eu estava aqui no Twitter, no fim da novela Império. Uhum. Aí todo mundo começou a falar, o final é igual a Breaking Bad. Puta, eu não vi Breaking Bad ainda. Mas você viu o final da novela? Não, não vi, mas assim... Ah, quando então eu tô seguro, pô. Não, mas eu sei, mas alguém falou assim, acontece tal coisa, a frase era assim na minha timeline. Ah, o comendador, pá, igualzinho a Breaking Bad, ai, não... Cara, o foda é que falarem que o final é igual Breaking Bad e não me incentiva em nada em ver a novela, cara. Mas e ver Breaking Bad? Porra, já vi duas vezes, porra Breaking Bad é genial. Breaking Bad é genial. Eu tô na segunda temporada ainda. Ixi, mano. Sabe de nada, inocente. Tanta coisa ainda vai acontecer, cara. Bom, Thiago, sugiro também aqui, assim, eu, Marcelo, nós sugerimos, e você também, Matheus, sugerimos que vocês assistam a trilogia de Indiana Jones o mais rápido possível, por favor. Pode dispensar. A caveira de cristal, pode dispensar a porcaria. Eu vou falar assim que o filme, eu acho que é um filme bem clássico também, é um filme fim dos anos 70. Eu não sei qual que vai ser, assim, se vai ser a reação boa de vocês ou não, mas eu nunca vi Apocalipse Sinal. Poxa vida. Eu nunca vi inteiro. É um filmaço, cara, puta. E você sabe que é um filme foi todo zicado, né, cara? Tudo que poderia acontecer de errado na produção desse filme aconteceu. O Marlon Brando apareceu gordo pra poder filmar um general, deixou o copo Coppola puto da vida. Teve um... O que foi que aconteceu lá, cara? Não sei se foi um furacão. Acho que foi um furacão que acabou com toda a locação. Sabe, foi um caos lá. Eu acho que o Martin Sheen teve um ataque cardíaco, cara. Nossa. Cara, tudo que poderia dar errado. Tanto que... Isso não é spoiler, é um detalhe do filme, mas a solução do Coppola pra resolver o problema do Marlon Brando foi colocar ele nas sombras, porque ele tava muito gordo. Imagina, ele ia interpretar um militar fodão, um cara sarado e tal, ia aparecer lá balofo. O Coppola ficou puto da vida e a única solução, e acabou sendo uma solução eficaz pro filme, foi colocar ele no meio das sombras. Nossa. Mas assim, é um filmaço, filmaço. É um filme longo também. Tiago, quando você assistir, você vai lembrar a cena da praia, cara, daquele... Bom, do maluco. Isso é uma cena que eu conheço porque eu já vi antologia das grandes cenas do cinema, alguma coisa assim. Tá. E aí tá lá a cena da praia lá, a frase lá do eu adoro no cheiro de napalm. Cheiro de napalm pela manhã. Pela manhã e tal, não sei o quê. É, isso aí a gente sabe. Mas esse é um filme assim que eu não sei como termina, por exemplo. Eu não, sei. Sem spoiler. Sim, eu consigo. eu também não lembro, mas sempre que alguém fala em Apocalipse não, eu me lembro do Platum. Não sei por quê. E o Platum é que é fodão pra caramba. Bom, o Apocalipse não é de 70. Né? Platum é de 86, são anos de diferença já, né? Uma é do Oliver Stone, outra é do Coppola, né? É, que ambos, né, têm a temática do Vietnã, embora de... Bom, não vou falar, não, porque... Bom, então, mas você recomenda, então? Sim, claro, um dos melhores filmes do Coppola. É que Poderoso Chefão não conta, né, mas... Esse aí tá fora de parâmetro. O Poderoso Chefão não é mais do Coppola, né? É da gente. É. devia ser tomado patrimônio pelo Ifan, né? Patrimônio histórico. Então, vamos pra parte rodada número 2 aqui. Então, você de novo, Marcelo. Qual que é o seu nível médio aí dos hards, afinal de contas? Cara, acho que não é nem médio, cara. Eu acho que talvez ele seja até mais hard, cara. Porque, assim, se antes eu tinha desculpa, né, que, é um filme antigo e blá, blá, blá. Tem um filme aqui que ele tá completando 20 anos... E, de novo, é um filme que eu tenho, tá aqui, e esse aqui tá lacrado, cara. Conheço várias cenas dele, acho que eu devo saber a história dele toda na minha cabeça, e nunca vi, cara. Caraca, Coração Valente, cara. Eita, olha. Cara, não me pergunte o porquê, cara, eu nunca vi Coração Valente. Acho que eu devo saber o filme inteiro na minha cabeça, sei do Freedom, sei... Cara, sei praticamente a história inteira, cara, e nunca vi. Meu, esse é um filme que o Mel Gibson tava, assim, no auge, lembro de ter assistido esse filme no cinema. Putz, em 95. Eu tava com 13 anos, então. Rapaz, né? Cara, esse aqui não tem nem desculpa, cara. A gente podia falar assim, um filme antigo, bababá. Sabe, não tem, cara. É Coração Valente, cara. Não tem desculpa. Esse aqui, sei lá, cara. Drogas, não sei. Cara, talvez porque o Mel Gibson não convença tanto como um guerreiro medieval, né, cara? Eu acho que talvez, né, no meu inconsciente eu ainda não tenha visto ele, porque eu sei tanto detalhe da história, de tanto as pessoas contarem, de tanta cena, que acho que passou batido, mas talvez seja a única coisa, mas, sabe, não tem nada pra falar assim, não tô a fim de ver esse filme, não. Ele cai no escopo de muitos filmes que todo mundo, vendo ou não, já sabe o final. Exatamente, aquele filme que você vai ver e parece que você tá revendo, né? É verdade. Mas enfim, é o segundo prato aqui, uma vergonha. Esse, eu gosto bastante de Coração Valente, é um filme longo também, se você for parar pra ver hoje, tem 3 horas de duração também, é um épico, né? Tem, você pode falar que é o começo da megalomania do Mel Gibson como diretor também, né? Uhum. Aproximadamente 177 minutos, ó, tá aqui, ó, na minha mãozinha. Tá certo, olha só. Ele... Poxa. Se você que ouviu ainda não quer alguns outros motivos, sei lá, ganhou o Oscar de melhor filme, melhor direção, melhor fotografia. Vencedor de 5 Oscars, tá aqui na minha mão, cara. Uma vergonha. Eu acho que é um bom filme pra ser assistido, mas de novo é aquele lá que você tem que estar disposto. Eu precisava, inclusive, rever esse filme, meu Coração Valente. Faz alguns anos também que eu não assisto, mas eu assisti mais de uma vez. Lembro de ter ido no cinema, lembro de ter alugado o DVD quando saiu na locadora, e também ter assistido em alguma reprise da Globo aí, e por aí vai, né? Porque esse é um filme que passou bastante, né? Nessas... Muito. Não tem desculpa. Não na sessão da tarde, né? Mas talvez no Telecine ou na Tela Quente. Agora você de novo, Matheus. E aí, qual que é a tua segunda opção aí? Eita porra, vamos lá. Essa aqui eu fui abrir assim IMDb, né? E aí eu fui lá olhar o top 250 filmes do mundo segundo o IMDb. Uhum. E é o primeiro, cara. É o primeiro, mano. Ixi. É um sonho de liberdade. Ah, não. Puxa vida. Olha aí. Ah, rapaz, não, esse filme é tão lindo. Ó, oh, voltamos aí de novo ao Stephen King. Nossa, cara. Esse filme é lindo demais, cara. É, pois é. Mas e aí, por que um filme de 1994, né, que é dirigido pelo Frank Darabont, cara, eu adoro esse filme. mas e aí, por que você não viu The Shawshank Redemption? Cara, eu não ideia. Eu acho que eu vou usar a justificativa do Marcelo lá da primeira rodada, viu? Porque eu tenho outra explicação. Que eu sou burro, mano. Você é burro, cara. Que loucura. Eu lembro de ter visto esse filme, cara, um dia seguido do outro, praticamente. Porque eu aluguei em casa. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso ver esse filme de novo. Daí meu pai falou, não, mas a gente vai viajar. Não importa, a gente vai levar isso pro filme por causa da minha avó. E aí eu fui lá, mostrei pra todo mundo. Olha que legal o filme. Isso aqui. Rapaz, esse filme é tão legal. É tão bonito, assim, espirituoso. E ele tem na Netflix. Netflix, cara, e quando quem tem Netflix aí sabe que quando você passa o cursor em cima do filme, assim, a Netflix dá um palpite de quanto você vai dar pro filme, né, depois que você assistir. O meu tá com as 5 estrelas completas, assim, okay. E eu nunca abri o filme pra assistir, cara. Eu acho que esse filme em importância é comparado ao The Green Mile. É a espera de um milagre. É verdade. Que também é do mesmo, também é do mesmo diretor e também é baseado em outra história do Stephen King. Também é do Stephen King, né? É que alguém mais não viu? Toma essa aí, vocês. É. Thiago, viu? Também é esse? Eu não sabia que a espera de um milagre tinha a ver com o Stephen King. E aí, ó, pô, bom pra caramba. É uma das adaptações que deram certo. Mas veja bem, tanto esse que eu falei, né? Tanto as The Shawshank Redemption e Sonho de Liberdade, né? Quanto a espera de um milagre, né? Ali a rima dos nomes, né? Pelo menos em português, né? São dirigidos por esse cara, pelo Frank Darabont, que foi responsável pela primeira temporada. Né, do The Walking Dead, e também dirigiu, ele era produtor executivo, né, e ele também dirigiu um outro filme do Stephen King que eu acho demais, que é O Nevoeiro, que é um filme de terror pesado, eu gosto cara. Eu gosto desse filme também. Olha, realmente também é o The Mist, né, que O Nevoeiro é muito bom também, cara. É um dos filmes com melhor final, assim, sabe, que eu já sim, vi. Verdade, o final... Porra, você fala, puta, o pessoal diz que o final desse é diferente do final do conto, né? Do é, filme. Diferente mesmo. Ah, mas assim, até com o final Iluminado também. Não, Iluminado, assim, falando não, mas, cara, mas falando isso de... Isso eu acho demais, assim, porque instiga a pessoa a ver o filme e a ler o livro, né? Estão fazendo isso com Game of Thrones, né? Estão obrigando as pessoas a ver as coisas. Graças a Deus. Ai, eu tô atrasado com essa série. Também sem spoiler do filme, porque senão eu dou spoiler do livro. Não. Ai, tá certo. Ok, mais uma vez você, Thiago Mira. E aí? Rapaz, vamos lá. Mais um também que, quando eu tava vendo grandes filmes, eu não acreditei que eu nunca tinha visto, né? Mas, me perdoe, grande Sylvester Stallone, mas eu nunca vi Rock. Olha aí! Rapaz, meu coração. Tá doendo de novo. E cara, velho, eu sempre ouço falar do quanto é motivacional esse filme, do quanto demais. Ele é foda, uma história de vitória baseada inclusive na própria vida do Sylvester Stallone, né? E tudo que eu sei dele é que ele é um lutador de boxe que fica gritando, Adrian, I did it. Rapaz, sabe, eu acabei de falar sobre esse filme em outro podcast, no FGCast. Uou, eu tô realmente surpreso, né? Porque eu sei da importância que o Rock tem, o quanto ele é foda pra história de muitas pessoas, né? Mas realmente ali eu fui ver, cara, eu nunca vi o Rock. Você, assim, uma hora se tocou, né, nessa pesquisa, ou você se lembrou? Ou faz... Não, nossa. Cara, nessa pesquisa eu me toquei de um filme que, putz, cara, como eu sei que vocês não vão citar, eu posso até botar mais 3 aqui que me chocou, que eu nunca vi, cara, que foi o ET, o Scarface e o Ghost. Aí eu, caramba, gente! Invocou o Exódio aí, né? Olha, mas eu tô numa dessas, junto com você, em uma dessas desses filmes aí, viu, Thiago? Mas desses que eu não vi, que eu falei até agora, o Scarface é o que eu mais tô maluco pra ver, sabe? Porque o que falam que Al Pacino incorpora Deus nesse filme, né? Não é bem Deus, não, mas enfim. Não, mas é, o cara, o talento dele, né? Não, é monstruoso. Ô, Thiago Mira, aí onde você mora tem Cinemark? Sim, sim. Eu moro em Recife, pô. Não, é que ele é de... Você falou que é de Olinda, né? É, que Olinda e Recife é região metropolitana, é cidade colada. Assim, é, aritmética não é meu forte, né? Não, mas é porque aqui perto de casa não tem Cinemark, entendeu? Eu tenho que andar um bocado pra chegar. Mas o... Fazer uma propaganda grátis aqui, o Cinemark, essa quarta-feira, vai exibir aí o Rock, ó, no cinema. Olha aí a oportunidade. Oh, oportunidade única. Eu assisti ontem, inclusive, lá no... E eu vou lá ver quarta-feira. Ok, bom, minha vez aqui, então. Esse aqui é meio complicado, porque ele é parte de uma sequência que seria assim, já que eu não nasci na época do filme, seria natural ter assistido. Pois é, acho que o segundo filme que eu poderia falar, assim, que eu não assisti, que eu tenho vergonha de não ter assistido, foi O Poderoso Chefão, parte 3. Por um minuto. Não, fecha o TigreCast, cara. Não, é o Poderoso Chefão obrigatório, cara. Eu quase pedi minha demissão. Ó, cara, Thiago, eu vou confessar que eu assisti ele a primeira vez ano passado. Primeira vez que eu assisti ele também. E assim, obviamente ele é muito inferior aos demais. Embora, assim, não é uma tragédia igual eu vejo muita gente comentando. Fala, pô, o terceiro é horrível. Mas não. Ele é um bom filme, só que, porra, não se compara com os dois primeiros. E eu acho que Fé, ele, assim, encerra bem a saga dos Corleones, sabe? O problema do terceiro pra mim foi que eu não consegui sentir aquele clima de máfia italiana que tem nos dois primeiros filmes. É, não tem, né, cara? Fica muito conspiração. E tem a Sofia Coppola também, que tá um desastre. A Sofia Coppola que é a vilã do filme, né? Cara, tá um desastre naquele filme, cara. Só que, assim, no terceiro, talvez... Bom, com certeza, eu tô exagerando. Mas tem um... De toda a trilogia, tem, pra mim, a cena mais bonita da história, quando o Michael mostra uma cena... Pô, não vou contar, né? Mas enfim, é uma cena que mostra o Michael dançando. Vou falar só isso. Quem assistiu sabe o que eu tô falando. Quem assistiu sabe o que eu tô falando. Mas é uma cena do Michael dançando, que pra mim é a cena, dos três filmes, pra mim é a cena mais linda que tem na trilogia. Então, eu tô em dúvida entre duas cenas. Eu não sei se essa cena é bem famosa, que é a cena do filho dele, né? Não, né? Não é essa, é outra. A do filho dele eu acho que é a mais emocionante do filme, assim, pra mim. Mas o que eu ia falar é que, pra mim, o problema do Poderoso Chefão 3 é que ele vem depois do Poderoso Chefão 1 e o Poderoso Chefão 2. Porque se ele fosse qualquer outra trilogia que não tivesse, assim, filmes, o que que eu falo desses filmes, ele ia ser extremamente bem aceito, sabe? Porque ele não é um filme ruim, ele só é um filme... É tipo assim, imagina assim, que tem um cara que tem uma mulher bonita e tem dois filhos inteligentes e que é um engenheiro bacana que criou um foguete e o foguete quase saiu de órbita. Nossa, que... Só que o irmão dele virou presidente dos Estados Unidos e o outro criou um foguete que foi pra outra galáxia, sabe? Nossa, assim. Nossa, que loucura, que viagem! É um filme bom, só que ele vem depois de Poderoso Chefão 1 e 2, né? Não tem como competir. Ó, vou dar uma comparação aqui, ó, que eu acho que talvez é mais eficaz. menos maluco. Ó, é tipo a seleção brasileira, cara. Durante uma época teve o Ronaldo, antes do Ronaldo teve o Romário, cara. E hoje em dia a gente tem Fred, sabe? Tem uns outros, assim, a comparação é essa, cara. A gente tinha um nível muito alto antes e depois o que veio não supriu, é isso. Ok, eu acho que eu tô esperando, assim, de repente passar o mesmo tempo, né? Foram 16 anos entre um e outro, entre os 2 e o 3. Não, na verdade eu tô esperando aparecer no cinema pra terceira parte. Ixi, esse vai aí aparecer, pode, né? Esperar, acho, viu? Acho que vai ter. Daqui pra 2016, tomara, né? Eu perguntei uma vez pra assessoria e disseram que eu tenho, agora eu tô esperando, porque, assim... Eu não consegui ver o primeiro, porque nos 3 dias que fui tentar tava esgotado, mas eu consegui ver a segunda parte. Cara, eu tenho uma história bizarra de quando eu fui ver o segundo filme no cinema. Eu assisti a sessão de sábado, de meia-noite, acho que era a sessão. E justo na hora que o Michael, bem no final, que ele mata todo mundo, cara, acabou a energia do shopping inteira. Nossa, se você não viu, né, também, nunca viu o Poderoso Chefão 2, também já tomou spoiler na cara. Tomou spoiler na cara. Mas aí também importa que o filme é de 1976. É, aí a culpa é sua, né? Isso não assistiu, merece. Você merece tomar spoiler. Poderoso Chefão não tem spoiler, não, cara. Se você não viu, foi triste. Pra vocês terem uma ideia, eu também fiquei muito tempo sem ver o primeiro. E eu lembro de ter visto uma paródia que era aquele tal da máfia, alguma coisa assim. Será que vocês assistiram esse filme? Talvez vocês já tenham assistido. Não, e vocês não. Eu não conheço. Também não conheço, não. Então, ele é um filme, é uma paródia que tem algumas cenas claramente tiradas do filme, né? E são outras, são outras situações diferentes e tal. Mas, por exemplo, quando o dom do filme desse máfia aí morre, é parecido assim, ele tá num campo de tomates lá, sei lá o que é. O filme com o Lloyd Bridges. Foi o último filme, acho que, foi o último filme do Lloyd Bridges. Infelizmente, ele foi de um jeito bem melancólico, mas eu não tinha visto esse filme de 98. Eu não tinha visto ainda O Poderoso Chefão, mas eu sabia que a cena era de lá. Ele satiriza outros filmes como Forrest Gump, O Paciente Inglês, né? Mas o principal acaba sendo O Poderoso Chefão e Cassino, por exemplo, filmes do Martin Scorsese, outros filmes como do Martin Scorsese também. Enfim, O Poderoso Chefão 3 eu sei que tá na minha lista, eu tenho o Blu-ray aqui. Uma vez eu comprei os três, assim, filmes separados, né? Daí eu descobri que existia uma caixa com os três, mais um filme extra, e eu perdi meu dinheiro. Mas fazer o quê? Eu nunca mais consegui comprar. Por exemplo, agora tem uma edição linda aí, uma caixa branca, só que, né, por enquanto não dá pra comprar, não. Tá certo, então aqui, ó, nossa última rodada. Marcelo, não, eu não sei o que esperar, vamos lá. Bom, ele não é tão clássico, mas porém, assim, ele é de um diretor de muito renome, cara. Então é obrigação ter visto todos os filmes desse cara, desse diretor. Cara, esse é muita vergonha. Foi até, já foi citado aqui no Crash, Platoon, cara, eu nunca vi. Nossa, eu nunca vi, cara. O Platoon tem, cara, vou esquecer que o William Defoe é um cara horrível, cara. Ele tá tão bom. E o filme tem uma cena que deixa você pra baixo, cara. Você fica muito mal. É a lá Game of Thrones. Não se apegue a ninguém na porra do filme. Cara, pois é. Mais um dos aqui que não tem desculpa. Tá aqui na minha... Eu já tenho ele há tanto tempo. Acho que tem mais de um ano que eu comprei ele. Tá lacradinho, cara. Não assisti. Não, esse aqui ainda tem um outro detalhe. Eu tenho ele na versão em DVD. Se eu não me engano, eu tenho dois DVDs dele e um Blu-ray. Não assisti nenhum, cara. Caraca, velho. Cara, não sei o que acontece comigo. O Platoon, ele retrata muito bem o quão na merda estavam os soldados na Guerra do Vietnã, né? Mostra muitas táticas de guerra dos vietnamitas. Tem uma trilha sonora que é um espetáculo. Porra, meu irmão, vai assistir. Não tem desculpas. Não tem desculpa. Mas mais um, cara, que não tem desculpa. Eu tô envergonhado. A gente tá destruindo a reputação aqui do Chick. Outro filme que ganhou o prêmio de melhor diretor, melhor filme, né? Também teve indicações, por exemplo, pro William Dafoe aí, como, né, o Thiago Miro tinha comentado também, né? Tá um monstro no filme, né? Ele é um monstro e tá um monstro no filme. Olha, e o filme, ó, se a gente quiser usar aquela desculpa, o filme é grande, ó, 119 minutos, nem isso dá pra usar. Ok. Mas tudo bem, eu também tô nessa. Enfim, Matheus. Aí, Matheus, sua próxima vergonha aí. Cara, já que é pra... Chutar o balde. Chutar o pé da barraca, eu vou aí de Cinema Paradiso. Eu gosto tanto desse filme, cara. Eu sou apaixonado por Cinema Paradiso. Acho que todo mundo que já viu esse filme é muito apaixonado por ele, cara. Eu já comecei a assistir umas duas vezes, assim, mas sempre acontecia alguma coisa, eu não acabava não terminando. Filme de 88, dirigido por Giuseppe Tornatore. Nossa, cara, esse filme, pra quem gosta de cinema, e quem gosta de um filme de comédia, com drama, até um pouco de romance, cara, é um prato cheio. Ele é um filme maravilhoso, cara. Ô, Matheus, tamo junto, viu? Tá bem no final. E pra variar, adivinha, eu tenho aqui. caramba. Cara, eu tenho aqui, cara, é uma vergonha. Caraca, porque, assim, você tá quase dono da biblioteca de Alexandre, sem ter lido tá igualzinho, cara. Eu tenho coleção mesmo de filme, cara. Tem um monte aqui que, cara, não vi, cara. É mais um. Esse aqui, pelo menos, não tá lacrado, não. Esse aqui tá aberto. Tá certo, cara, putz, esse filme é lindo demais. Eu poderia falar, acho que merece um dia um TigreCast, porque ele é um filme, não é muito longo, tem uns momentos, assim, fantásticos. A trilha do Morricone, cara, é de doer no coração quando você ouviu o tema. Mas basta isso, né, cara? Trilha do Morricone, pronto, já é o argumento pra assistir. Tá vendido. Por que você nunca assistiu isso aí? Então, é o que eu falei, assim, eu já comecei umas duas vezes, mas sempre acontecia alguma coisa e precisava fazer outra coisa, entendeu? E aí eu, deve ser um sinal de Deus, né? Quando passar aí no clássico Cinemark, eu vou lá assistir. Espero que o Cinemark esteja ouvindo a gente aí, então, por favor. Olha a dica aí. Enfim, vocês vão gostar, assim, do filme. Ele é, por exemplo, Thiago, leve a esposa aí pra namorar, pra ver aí também. Vai ser bom rever esse filme. Nossa, agora deu vontade de rever Cinema Paradiso, o filme que eu amo de paixão. É o primeiro filme fora aí de Hollywood que a gente acabou falando, né? Porque às vezes acaba acontecendo isso, né? Quando a gente fala de um filme, nossa, aquele filme é super famoso e tal, é normal que acabe acontecendo isso, né? Que a gente se ligue mais em Hollywood, mas tem alguns filmes estrangeiros que realmente que merecem essa atenção. Eu não sei se eu vou dizer que são vergonhas, mas, né, é assim, acho que vai precisar mesmo, acho que vai precisar assistir, sim, pra se redimir dessa daí. Não tô falando assim, tipo, se você não assistiu, sei lá, Velozes e Furiosos 6, eu não vou te culpar por causa disso, mas enfim. Agora, assim, o seu último aí, Thiago Miro. Thiago, por favor, marcha pra mim, toca marcha aí, eu porque sei, eu nunca sei, vi. Você vai falar. Eu sou seu pai e eu nunca vi Star Wars. Quem chamou esse cara? Agora vou imitar o Vader no episódio 3. Não! Vamos lá, eu vou pedir pra você sentar de novo aqui no banquinho aqui do lado. Vamos lá, Thiago Miro, conte nossa história, essa triste história para nós. Cara, eu sei tudo de Star Wars, que eu já vi, já ouvi em podcast, eu já vi em vídeo, o povo falando, mas eu nunca vi, cara. Eu acho extremamente tosco os efeitos especiais, sabe? Quando a primeira vez que eu ouvi falar demais, eu fui ver trailer. E é tão tosco os efeitos, assim, que eu nunca tive o menor interesse em assistir. Não, peraí. Como assim, quando eu comecei a ouvir demais? Ah, cara, depois que você começa a ouvir podcast, né? Você ouve de tudo, né? Principalmente no início. Então, até podcast de Star Wars eu ouvia, mas eu nunca vi o filme. Nunca nada, nenhum dos três, cara. Tanto é que agora em 2015, o auge do cinema pra mim vai ser o Jurassic World, porque eu tô nem um pouco de expectativa pra Star Wars no fim do ano. Olha só. Mas assim, te faltou vontade ou oportunidade? É vontade mesmo, porque oportunidade não é, né, velho? Então, eu gosto de sagas longas, né? Não é à toa que eu tô sempre vendo o Senhor dos Anéis. Aí, porra, 6 filmes de Star Wars deve ser muito foda, né? Começa a ver pela trilogia clássica, né? Que o pessoal fala que é melhor. Mas quando eu boto um trailer no YouTube pra ver, cara, é tão tosco assim que... Não, cara, não... Não, cara. Eu acho que você não pode se ligar nisso, principalmente sobre os efeitos especiais. Cara, não tem como, cara. Tem uma cena que eu acho que é o Luke e o Han Solo dentro da nave voando pelo espaço, em que o espaço é uma tela negra com pontinhos brancos, pô. É, mas, pô, era assim que o cinema era feito. Assim, muito mais, e outra coisa, né, você tem que se ligar assim que, por exemplo, filmes como Star Wars, eles abriram o leque, assim, pra todo tipo de blockbuster, né? Só que assim, agora você pode assistir os novos não, você pode até rever a trilogia clássica, porque o George Lucas deu uma mexida aí e os efeitos especiais, deu uma mudada neles, aí, né? Você pode se sentir mais confortável assistindo. Olha, talvez, mas a luta de lightsaber, eu lembro de uma cena que eu vi também, de, eu não sei se eles estavam voando em cima de uma prancha, em cima de alguma plataforma, em cima de lava, né, tava correndo. Esse é do episódio 3, isso aí já é de 2003, 2005. Né? Não, 2003, 2005. Né? Pra você ver, cara, eu achei extremamente mal feito, sabe? Caramba, cara. Nossa, acho que eu vou bater a cabeça do Thiago Miro aí na parede, que ele tá precisando. Vai lá, cara, descubra os caminhos da força. Pelo menos você sabe que cara, é um erro. Eu sei que é um erro e eu sei da importância do Star Wars. Uma vez eu tava num evento sobre The Game of Thrones, né? Mas no meio do papo surgiu Star Wars e aí um cara tirou da bolsa um pacote, ele puxou aquele comecinho, a espada, né? Acendeu a lightsaber dele, fazendo barulho, e a plateia ficou louca, gritando, sabe? Pô, eu sou maluco pela saga de Senhor dos Anéis, por exemplo. Então eu entendo perfeitamente. sei também quem é maluco pela saga de Star Wars. Só nunca foi do meu interesse mesmo. Rapaz, eu tenho uma dessas espadas. E eu lembro que eu comprei numa época assim que o dólar tava... Anos atrás, quando o dólar tava alto, eu me dei muito mal, mas enfim. Ah, não perca, cara. Não perca, esse filme é demais. Ok, então eu vou pro meu aqui. Esse último, eu não acho que assim que é o clássico mais, assim, o melhor filme desse diretor. Mas talvez seja o... Se não for o maior, é pelo menos um dos maiores, assim. Eu nunca assisti Os Bons Companheiros. Não, God! Não, God, please, no! Não! Não! Não! Olha aí! Porra! Não, não, não. Esse, porra, esse erro não. É pior que o meu. Esse... Porque Star Wars é uma diversão, é um filme divertido. Os companheiros formam o seu caráter. É, o maior. Caralho, meu. Godfellas, de 1990, dirigido pelo Scorsese, cara. Não, realmente, eu nunca vi. Um dos melhores filmes que eu já vi, cara, disparado. Olha, do início ao fim, você não repara quase 3 horas de filme. É, velho. É verdade, você não repara o ritmo dele, cara. Eu me arrisco a dizer que esse é o se ele não for o melhor, ele é top 3 filmes do Scorsese, cara. Então, eu fiquei formulando esse pensamento aqui, falei assim, porra, eu vou falar que ele é o melhor, cara, mas eu não consigo definir qual é o melhor, porque tem ele, tem Taxi Driver, tem Todo Indomável, mas assim, é essa santíssima trindade, esses três, cara. E, cara, é um filme de 3 horas, assim, que você assiste em 1 hora e meia, sabe, de tempo psicológico, assim. Ele conquista você com as cenas de outra volta, cara, aquele plano sequência que ele vai do lado... Que ele vai do carro dele até ficar sentado na frente do palco, cara. É um espetáculo, pô. E olha, eu sei que esse filme tem que ser assistido, tanto que eu tenho ele aqui em DVD, mas eu acho que eu nunca vou assistir esse DVD porque ele é mutilado. Ei, cara. Cara. Como se chama? Em Letterboxd. Ó, pra mim, o Bons Companheiros se encaixa em algo que a gente já discutiu em outros casts. Se não me engano, era da Warner, se a Warner até hoje não lançou ele em Blu-ray no Brasil, filho. Vai lá pro Torrent Amigo lá e é nóis, cara. Foi o que eu fiz. Pop, ele tá aí no Popcorn, pô, em 1080. Aí, pronto, cara. Eu acho que pronto, até pouco tempo resolvido. Tava no Netflix também, se não sumiu do catálogo, porque tem isso de Netflix, então. Netflix, né? Às vezes você quer ver aquele filme, pô, não sei o quê, o filme sumiu, tem mas isso. Mas tava aqui ontem, né? É, tava aqui ontem. Aconteceu isso comigo quando eu fui ver os 007 clássicos aí. Pô, eu estou tranquilíssimo de não ter visto Star Wars agora, cara. Ah, pior, então. Cara, se os Bons Companheiros tivessem um remake, o remake ainda ia ser bom. Se o remake tivesse o Nicolas Cage, o remake ainda ia ser bom, cara. Cara, se você pega a primeira cena, a cena de abertura dos Bons Companheiros. Porra, a cena de abertura do caralho. Aquilo em si já seria um curta-metragem fodão, cara. Porra, a fotografia, cara. Rapaz, não, eu tô me sentindo muito culpado. E ele agora. Surpreso. A surpresa dele. O cara da puta tá vivo ainda. É. A surpresa não é que tem um cara no porta-mala, é que ele tá vivo. Rapaz, agora eu tô me sentindo realmente muito culpado por ele não ter assistido. Os Bons Companheiros só não foi feito na Renascença porque naquela época não tinha cinema. Não, cara, e essa cena inicial, ela é genial do ponto de vista técnico, cara. É, essa é uma cena que eu conheço, por exemplo, que eu sei o que acontece. É, então, você sabe o que eu vou dizer, né? Que tem a divisão lá do... A divisão do personagem principal, sabe? Onde ele tá, mostra a dualidade dele. Então você vê parte dele tá em vermelho, parte dele não tá tão consumido ainda pela chama. Cara, porra, é do caralho. E é interessante que puxa até um pouco pro lado parecido com o que o Tarantino faz em alguns filmes, né? Porque essa cena inicial, na verdade, ela ocorre no meio do filme. Sim, verdade. É coisa que o Tarantino gosta muito. Okay. Bom, isso aí, né? Estamos aí nessas piores vergonhas, mas eu quero uma metralhadora, vai. Cada um vai falar um que não viu ainda e sem comentário, só pra gente fazer aqui uma brincadeira. Vai pela ordem que a gente tava aí. É, cara, de todos os que vocês falaram, Poderoso Chefão 3, Goodfellas, foram os únicos que eu vi. Do resto, eu não vi nenhum. aí. O Platum eu vi também. Ah, por exemplo, eu nunca vi o Clube dos Cinco. Eu nunca vi Contar Comigo. Aí, eu corrigi esse erro mês passado. Clube dos Cinco, cara. Oh, eu nunca vi, porra. Eu nunca vi um da época. Peraí, ó. Conta Comigo, eu nunca vi, comigo, cara. Tá certo. Eu nunca vi. Eu nunca vi o Estranho no Ninho. Putz, eu nunca vi o Estranho no Ninho também. Eu também não, cara. Puta, é foda. Ah, tamo junto. Eu nunca vi Clube da Luta. Puta que pariu. Falou, pessoal. Falou, tchau. Ai, ai, ai, ai. Olha aí. Eu nunca vi o Sete Samurais, vai, sei lá. Não, eu também não, cara. Sete Samurais não. Ah, eu nunca vi Touro Indomável, eu lembrei desse. Puta merda, Thiago. O que você tem contra o Scorsese, cara? Então tá, eu também, ó. Tem um do Scorsese que eu nunca vi, cara. Última Tentação de Cristo, nunca vi. Ah, isso eu também não vi. Esse é bom, mas tem muitos melhores do Scorsese. Eu nunca vi as continuações do Rambo, cara. Pô, o Rambo 2 é legal, mas assim, a partir do primeiro é aquele filme psicológico, né? O segundo ele vira o Rambo que você conhece do desenho animado, que é o cara que consegue usar uma MIG lá na, segurando no, na cintura. Eu nunca vi nenhum filme do Jason. Olha, esse é foda de caráter. Não, o Jason eu vi alguns eu vi. Isso aí é mais difícil você não ter visto do que você ter visto. Né? É por tem que fazer mais esforço pra não ver. Por extremo medo também e agonia, eu nunca vi os Jogos Mortais. Eu obriguei esse povo aqui a ver quase todos, viu? É cara, o Thiago é sádico, cara. Me obrigou a ver aquela porcaria do terceiro. Thiago é o Dick só dos. Eu tô sempre aí não marcar do restante dos filmes, viu? Ah, espere, como é que fala o Didi mesmo, era? Espere e confie. Ai, ai, legal então, gente. Olha aí, vocês ouviram os nossos pecados cinematográficos, mas e você que tá ouvindo aí? Qual que é o seu? Estamos aqui esperando o seu comentário. Então, Thiago, Miro, mais uma vez, muito obrigado aí por ter participado, por ter se aberto aí com a gente também. Eu sei que as coisas, às vezes, isso não é fácil fazer, né? Eu que agradeço, velho. Se um dia eu for fazer de filmes que todo mundo gosta, menos eu tenho muito o que falar sobre De Volta pro Futuro. É, mas... Não, peraí, eu estou indo nesse momento saindo aqui da sala, porque não dá. De Volta pro Futuro, Star Wars, tá complicado. Ai, meu colação, como diria o meme lá. Então, Thiago, pode você achar o Thiago lá no mundopodcast.com.br. É um site muito legal, assim, pra você que gosta da mídia podcast. Não de ouvir só a gente aqui, mas se você ouve outros programas, o Telecast, que é a principal vitrine dele lá, eu acho que é um podcast obrigatório, apesar de ter um certo problema com periodicidade, né, Thiago? Um certo não, um imenso problema com periodicidade, mas a gente contorna. A gente contorna lançando os episódios melhores que a gente pode, né? Exatamente. Que a gente pode. Ó, o último sobre Clarice Spector, muito legal, Renato Russo, vi muito, muito assim, muito informativo, inclusive, sobre suicídio, tem um pesado, cara. É o meu xodó, foi o que mais me marcou. É isso aí, gente. E pra falar com a gente, você pode procurar a gente lá no untignosan.com, lá você vai ver críticas dos últimos podcast também, essa é a edição 85, né? Tem lá 83 pra você, 84 pra você ouvir. Você não vai conseguir ouvir o primeiro porque eu perdi o arquivo e eu não consigo mais nunca, não vou refazê-lo, né? Eu até pensei em refazer esse arquivo, mas eu pensei assim, putz, na época ele serviu muito bem pra mostrar a evolução do programa, né? Mas depois eu editaria ele, acho que eu não conseguiria editar ele como eu edito. Uma coisa que eu já tive vontade de fazer é de pegar ali os 20 primeiros episódios e refazer ele com a técnica de hoje, sabe? Regravar mesmo. Fazer um remake. Porque, cara, são bons temas, mas muito mal editados, sabe? Por exemplo, o 28, que a gente tá fazendo o replay dele aqui, ele tem um grave problema, assim, que eu descobri só depois de muito tempo que eu não tava notando, porque eu ouvia assim, fone de ouvido, é que as vozes estão separadas por canal. Isso, se você, por exemplo, tem um fone de ouvido quebrado, né, que é muito comum, afinal de contas, quebrar fone de ouvido é o que mais acontece, né, quando você tá na rua, né? Você perde uma das partes das conversas. Pode ser que eu faça isso um dia, não sei. Eu tenho os arquivos originais aqui ainda, do primeiro. Eu guardo exatamente por causa disso, que se um dia eu quiser, de repente eu posso até refazê-lo. Mas, é isso aí. Então, quem quiser entrar em contato com a gente, ó, pra críticas, comentários, assim, falar quais são os seus pecados cinematográficos, né, você pode fazer aqui na postagem, mesmo do programa, você pode fazer isso por e-mail lá no contato@untignocinema.com, lá nosso perfil do Twitter, @tignocinema. Qual que é o seu perfil mesmo no Twitter, Thiago Miro? @ThiagoMiro. Thiago com H, hein? Thiago com H. Isso, lá a nossa página no Facebook, fb.com/untignocinema, o nosso grupo, fb.com/groups/untignocinema, também estamos no Google Plus, estamos no Instagram, lá no /untignocinema, e não esqueçam de assinar o nosso feed no iTunes, ou no seu agregador Android preferido. E também seguir nossos perfis pessoais no Twitter, que estão aí na postagem. Certo? Então, Thiago, você é o convidado, que música que você escolheu para fechar aqui o programa. Eu escolhi uma música da trilha sonora de Jungle. A música se chama Freedom, feita pelo Anthony Hamilton e a Elaina Boynton. Ok, é fã de Django Livre, né? Filme de 2012. Pô, Tarantino falando de Velho Oeste e escravidão. Sensacional. É isso aí. Então, gente, valeu. Fiquem aí com Freedom e a gente se vê semana que vem. Tchau. Alô. Alô, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Até lá. Cadê o Thiago? Miro! Ah, caceta, é o botão de mute do LX. Normal, normal. Eu falando, eu tô aqui. Meu retardado, tá me ouvindo, tá feito. É, beleza, bom.